Sapatão Guianque, Serra Serra, confirme posição e altitude que mantém. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, sobe para o nível 220 e chame Centro Recife no 251 no 3325. Ao número 6. Negativo, até 1500, mantela reta, vai girar à esquerda, mantela 1500. Receptando o final de 3 milhas, o Kilo Quebec Sierra. Afirmativo, Kilo Quebec Sierra, livre pouso, pistão no 7, o vento 1 no 50 graus e no 0 nós. Livre pouso no 7, Sierra. Confirme. No 260, no 288, Romeu, Romeu Golf. Dois autorizado a descer para 1.000 pés, aguardando para gerar base. Para 1.000 pés, na vela do vento, aguardando para gerar base. Do Quebec Serra, solo aos 43, confirmando parte 5. Autorizado, táxi até o parte 5, ao estacionar frequência livre, uma boa tarde. Tempo 02, base autorizada, reporta final, baixado, travado. Ok, vai reportar na final, tem baixo travado, olha pro 02. Batalho Kilo, Papa Vitor, tem frequência livre. Mantenha 500 pés o Yankee Serra Serra devido a tráfego a 1.000 pés no circuito de tráfego da pista 1.0. E prossiga da presente para o Enrimar, aguardando transferência à torre. 500, mantenha 500, direto a Enrimar. Yankee Serra Serra, SEC Transponder, não recebo mesmo. Correção, agora recebo 300 pés, confirme? Confirmo. Yankee Serra Serra Torre, 98, decimal 6. 86. Embaixo travado, limpo 02. Olimpo 02, ciência, autorizado, toque arremetida, pistão no zero, vento 1, 50 graus, 1-1 no nós. E toque arremetida, Olimpo 02. Corre, é o Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, intenção é pouso na Irmã. Afirma. Autorizado, prosseguir para Irmã a 500 pés e reporta na curta para Irmã o ajuste 1020 em Salvador e o vento 1, 50 graus, 1-1 no nós. Já no visual, Yankee Serra Serra. Tem que apontar na curta, olha, estacionamento pro 05, o gol 777. Autorizado, gol no 777, pushback sinal, chame táxi. Chame o táxi, eu vou 777. Desce para 2000, ajuste no 020, reporte estabilizado no LS X-Ray da pista na 0. Para 2000, 1020, reporte estabilizado, 5220. Olimpo 02, tocou remeteu aos 47, da presente curva à direita agora, vai prosseguir com base pela direita do 10, tem um tráfego agora, um helicóptero prosseguindo para o heliponto próximo ao final da 17, ok? Direita agora, mantendo no 1000 pés, reporta no farol de Itapuã, o Olimpo 02. Olimpo 02, com curva pela direita, 1000 pés, reporta lá farol de Itapuã. Corre, o Yankee Serra Serra, tá na final para Irmã. Yankee Serra Serra, vento 1,40 graus, 1,3 nós em Salvador, reporta no solo controlado. É. O Olimpo 02, eu tenho uma TR da Trip agora, próximo à Duna, prosseguindo para a final da 10. Tem condições de agilizar o cruzamento da 10, realizando uma base curta? Ah, afirmativo. Faz uma base curta, a gente vai ingressar então na Serra do Vento, ou pode girar a base para o direito para a toque arremetida? Girando base agora pela direita para o toque arremetida, o Olimpo 02. Base, Olimpo 02. Para o táxi, o T3895, ou no 56 a bordo, 3,50 até no Galeão. O 3895 segue via Índia, reporte corrigindo. Siga via Índia no ponto de espera, chame a torre. Ou no 8 decimal meia, ajuste 1020. Bom. Via Índia, no ponto de espera, chame a torre, 18,6 com 6,20, T3895. 5220 no localizador. 5220 completa, torre nono 86. 86, 5220. Torre Salvador. Bom dia, 35220. 35220, bom dia. Continua a aproximação, número 2 para a aproximação. Aeronave precede ao P3 da Força Aérea Brasileira, toque arremetido, ok? 105220. Olimpo 02, autorizado, toque arremetido, pista 10, vento 140 graus, 14 nós. Autorizado, toque arremetido, Olimpo 02. Solo aos 5-1 no frequência livre em Yankee Serra Serra. Para o táxi, o Gol 777 com 1-38 a bordo da autonomia de 2040 ou com 15 alternados. 7, táxi ainda no ponto de espera 28620 no ajuste. Bom voo. Tranquilo, táxi ainda, ponto de espera 286. O ajuste no 020 para o Gol 777. Salvador, bom dia, até 3895, ponto de espera da 10. Então, 3895, bom dia, mantém ponto de espera da 10. Mantém, 3895. ...02, tocou RMT ao 51, curva esquerda, ingressa na perna do vento da 10, mantendo o meu pé e aguardando para gerar base. Curva pela esquerda, vai ingressar na perna do vento, Olimpo 02. O trip 5220 para informação, ingressando na perna do vento da 10, ao número 10, P3 da Força Aérea Brasileira, não interfere com o seu pouso. Vento 150 graus, 11 nós, cheque trem, pouso autorizado. Baixo travado, trip 5220, sim. Transição Caju, controle no 20, décima 8, pressione 5002. Web 5728, autorizado Recife 350, terceiro 28, folga 10, curva esquerda, saída Puca Caju, 208 é o controle, 5002 correspondente. 7028, Corrágio, para puxar o estacionamento. Tomara, 7028. O Olimpo 02 já presente, curva à direita, 360, reporta reinterceptando a perna no vento da 10. 360, reporta reinterceptando. Trip 5220, no solo 54, liberando próxima direita via Eco, solo no 21, decimal 9. Texoi Eco, chamando solo 129, 5220. Ponto de espera 10, pronto, gol 777. Gol no 777, após a rolagem do Airbus da TAN, mantém pistão 0. Após a rolagem do Airbus da TAN, autorizado a alinhar e manter a disponibilidade do gol 777. Solo Salvador, bom dia, 5220 da Trip, livro pista, taxi, Equi Alpha. Trip 5220, bom dia, taxi Alpha, Kilo, Pátio 3. Alpha, Kilo e Pátio 3, 5220. Interceptando a terra do vento, Olimpo 02. Afirmativo, Olimpo 02, mais um 360 curto pela direita, reporta reinterceptando, logo após será autorizado a base para sinal, para toque remitido, ok? Afirmativo, 360, direita. Decolado 56, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, TAM 3895 na Dael, cruzando meu pé. TAM 3895, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída Dael. Nível 340, sobe na Dael, TAM 3895. Autoriza da Elpo, TAM 3895. Autorizado Leda após Leda Bridge, TAM 3895. Autorizado Leda após Leda Bridge, 3895. No triplo 7 para informação à sua esquerda, mantendo o número pés na perna do ventão no 0 e P3 da Força Aérea Brasileira sem interferir com a sua decolagem. O vento 1-3, 0 graus, 1-2 nós, livre decolagem. Livre decolagem, o gol 1-3-7, do tráfego. O Olimpo 02 alonga a perna do vento, aguardando para gerar base. Alonga a perna do vento e eu aguardo para gerar base. Olimpo 02, base autorizada, reporta final, baixo e travado. Livre gera base, Olimpo 02. Base. Salvador, boa tarde, 3604, cientista Mike, para 150. TAM 3604. Acione identificação, autorizada a chegada mar e desça para 2.000 pés. QNH-1020, reposto estabilizado no localizador. 2.000 pés, chegada mar e 1020, 3604. Se é possível, está presente direto em TAP? Está autorizado, TAM 3604. TAP está presente. Controle Gol 1-777, decola da Eldinello. Gol 1777, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da El. Para o 340 da Eldinello, Gol 1777. 502, estou com o RMT aos 01, na presente curva esquerda, o nome pés, ingressa a perna do vento da 10, aguardando para girar base. Curva esquerda para a perna do vento, Olympus 02. São 3895, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. 251 alternando 3325. 3895. Controle Salvador, monitor, boa tarde, o azul 4076, tem Samaic, transfere. Azul 4076, sem identificação, vem na proa de Mari para chegar na Mari, desça para 3000 pés, que é legal no 020. Dizendo que toda essa 3000 com 1020 na sua imagem. Azul 4076, vou direto, tá? ETAP 4076. Salvador, muito bom dia, web 6721, transfere 180 para 170. Objeto 6721, na sua identificação, motorizado a chegada Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1020. Para o 050, 1020, 6721. Voo 1777, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 251, 3325, para o voo 1777, obrigado. Azul 4076, desça para 2000 pés, já pode ser brisado no localizador, está livre dos mínimos de TAP. Sim, livre dos mínimos de TAP, desça para 2000, vai reportar estabilizado no localizador, 4076. Para o SAC do Airbjet 5728, 110 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, altera Fortaleza. 5728, controle no pátio, siga via ainda no ponto de espera, torre 1 na noite, 16:30, 1020 na luz. SAC de Apate, ponto de espera, torre 1 na noite, 5728. 3604. Controle, bom dia, o TAN 3206 com a MAIC 2709, desce para 150. TAN 3206, Ciano, identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060. QNH 1020. 2106, ciente do trato. Lagoa, é o TAN 3191. O PES, curva esquerda, reporta na perna do vento 110. Reportará na perna do vento, Olimpo 02. 3A380, Galinha, uniforme Zulu 10. Nicola da pista 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge, para interceptar o via. Controle no 20-18, transponda 5564. Afirmativo, 380 está travado para o Galeão, apesulou 1-0, 1-0, direita da El, Leda, após DCT Bridge. 208 no controle, 5564, transponda, então 3191. Corre 3191, chupar o pushback, finalmente. Pode parar. Salvador, bom dia, web 5728, participada da 1-0, pronto. WebJet 5728, bom dia, autorizada a linha de decolar, pistão 1-0, vento 1-50 graus, 1-3 nós. A linha de decolar, pistão 0, web 5728. Apenas para informação, mantendo o número 10 na perna do vento 1-0, P3 da Força Aérea Brasileira, sem interferir, ok? Paciente, 5728. P3, boa tarde, confirme o nível, 1-60. 1-80, 8. A gente vai reportar estabilizado. Objeto 6721, desça para 3.000 pés, que nega no 020. 3.000, 0206, 7.2. Vamos para decolagem e mais um Airbus até na final do 1.0 para pouso, que? Gente, tá em 3.60. Autorizado Ilhéus no 1.60, decola da 1.0, curva direita, CDN. Da Euleta após Ilhéus, controle 208 e o transponeu 5004, 4463. 463, posteriormente com o Hatch, para o pushback do acionamento. Toma lá, 4463. WebJet 5728, decolar 209, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, 5728, bom dia. Controle, bom dia, WebJet 5728.